Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Show, edição de quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013. Pois é, hoje, mais tarde, ao meio-dia, mas cá estamos para trazer aos nossos ouvintes músicas que certamente vão gostar e também, claro, as nossas habituais rubricas. Um espaço que habitualmente vai para o ar das 10 ao meio-dia, aliás, das 10 à 1, hoje vai para o ar da meio-dia e meia, às 3 da tarde. 3h30. O programa vai ter, como já é habitual, várias rubricas. Vamos às rubricas de hoje, sendo que não há a rubrica da semana, ou seja, não há história, não há nada. São as habituais rubricas do dia: Guia dos Astros no Mundo da Fama, Poetas, Minuto de Saúde, Leitura em Dia, Música do Dia, Justiça em Cena, Palavra de Ouro e do Dr. Pimpolho, e também o nosso boletim meteorológico. Só amanhã é que temos de novo rubrica, para já hoje não temos. E vamos começar com música, vamos ficar com o Boguinhas do Zé, que é uma música assim mesmo para animar, e logo depois vamos ficar com a Susana Pragosa, mais uma música que também dá para animar, sim, aliás é uma música mesmo para animar, portanto, para termos aqui boa disposição nesta tarde agora de quinta-feira. E a música chama-se O Que For Será. São as duas primeiras edições de hoje do nosso Antena Web Show, que conta habitualmente com a equipa do costume. Não era suposto ser assim, mas vai ser um habitué para estas bandas. Comigo na locução, a Adriana Flore na regi. E é então assim que abrimos as portas desta edição do nosso Antena Web Show. Vamos à música, José Malhoa com o Boguinho José. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinhas sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinhas do Zé todas se querem sentar. Ai, ai, ai. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Descendo pela avenida, meu Boguinhas e eu, toda a gatinha quer se montar no que é meu. Já não sei se é do carro ou eu é que sou bom, mas tem mulher até deitada no capô. Para que ter Lamborghini ou mesmo Chevrolet, se o meu Boguinha já tem tudo o que ela quer. Já todo mundo fala para saber como é, à noite há sempre farra cá no Boguinhas do Zé. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinhas sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinhas do Zé todas se querem sentar. Ai, ai, ai, no Boguinhas do Zé. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Descendo pela avenida, meu Boguinhas e eu, toda a gatinha quer se montar no que é meu. Já não sei se é do carro ou eu é que sou bom, mas tem mulher até deitada no capô. Para que ter Lamborghini ou mesmo Chevrolet, se o meu Boguinha já tem tudo o que ela quer. Já todo mundo fala para saber como é, à noite há sempre farra cá no Boguinhas do Zé. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinhas sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinhas do Zé todas se querem sentar. Ai, ai, ai. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinhas sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinhas do Zé todas se querem sentar. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinhas sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinhas do Zé todas querem. Ai. Yeah, nada dá, menos do que direito faz cair. Quando já não há esperança no horizonte, tens que sorrir e olhar em frente. Não deixar o que sentes apagar esse fogo em ti. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirá. Esquece o passado e o que for será. Não baixes os braços, dê o teu destino as voltas que der. Faz a tua sorte, só tens uma vida para viver. És forte, no fundo, conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás. Esquece o passado e o que for será. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. És forte, no fundo, conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será. Susana Bragosa com O Que For Será, para trás Chico José Malhou com o Boquinhas do Zé. E assim vamos seguindo nesta manhã que tem... Eu não sei como é que está o tempo. Está assim, vá. Nem bom, nem mau. Não, também não está péssimo. Está mais ou menos. Vamos seguindo nesta edição já com a primeira parte de Guia dos Astros, que vai desde 21 de Março a 20 de Junho, ou se preferirem com os três primeiros signos do Zodíaco. Três primeiros, como quem diz. Vamos começar por aqui. Carneiro, Touro e Gêmeos. Sendo que Carneiro se chama Áries, aqui. Vamos conferir então o primeiro Guia dos Astros e depois vamos ficar com mais dois temas. Diana Rodrigues com Sou Eu e Nathalie, que nos traz o tema Cada Vez Mais Dona de Mim. São as próximas duas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Antena Web Show. Boa tarde! Agora, na sua rádio, Guia dos Astros. As previsões astrológicas do seu dia, na voz de Jane de Paula. Bem, chegou a hora daquele melhor momento para o seu dia. Dicas astrológicas, suas previsões para o dia de hoje, quinta-feira, para a gente começar a Áries, Touro e Gêmeos. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Ariano, o dia começa com ótimas vibrações nesta manhã de quinta-feira, mas poderá ser reforçada a agastar com algo que não estava em seus planos. Bem, sua capacidade de adaptação e paciência podem ser colocados em teste. No campo sentimental, suas esperanças podem se realizar. Que bom, hein, Ariano? Seu número de sorte para esta quinta-feira é o 31 e a sua cor é lilás. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, novos horizontes profissionais podem ser explorados agora. A tarde não será tão tranquila, por isso, evite adiar os seus compromissos taurinos. Os vínculos de afeto serão estimulados neste dia. Número de sorte, 11, e a sua cor é preto. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, você vai farejar boas oportunidades de crescimento na área profissional. Procure reavaliar a sua vida sentimental. Não ande só pelo lado profissional. A gente precisa também de carinho, dar e receber. O número de sorte é 87, a cor é creme. Daqui a pouquinho a gente volta com Câncer, Leão e Virgem. E mais dicas do seu horóscopo. Já já, tem mais e mais Guia dos Astros. Cada dia não sou a mulher que por ti vivia. Já não sou a mulher que te adorava. Já não sou a mulher que por ti suspirava. Depois da traição, pouco ou nada se faz. O tempo para mim já não volta atrás. Pois cada estamos ouvintes, depois da música da Nathalie, cada vez mais dona de mim, para trás ficou Diana Rodrigues com Sou Eu. Agora mais dois temas nesta edição do nosso programa, que para já até vai conhecer mais uma edição da rubrica Minuto de Saúde com o João Marques. O tema continua a ser o mesmo e vai ser até amanhã. Vamos abordar a gripe. É assim que seguimos na edição de hoje do nosso Antena Web Show. Pois é, um bocadinho mais tarde, mas ainda assim cá estamos a tempo. Assim seja, vamos então à música. E ficamos com... Aliás, vamos à música não, para já ficamos com a rubrica Minuto Saúde do João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Esta semana o Minuto Saúde aborda a gripe como o seu tema semanal, com conteúdos de Dra. Esther Ferreira. O que fazer se suspeitar que está com gripe? Se suspeitar que está com gripe, tente repousar e ingerir líquidos em abundância. Para controlar as dores musculares e a febre, pode usar medicamentos como o paracetamol. Evite agasalhar-se demasiado, pois tal dificultará o controle da febre. Não tome antibióticos, a não ser que estes lhe sejam prescritos pelo seu médico, já que os antibióticos não são eficazes no tratamento das doenças virais, como é o caso da gripe. Fique em casa, evitando o contacto próximo com outras pessoas, para assim impedir a propagação da infecção. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. De volta depois deste momento, pois é... E não só, não é, o sair de casa não é só por uma questão de frio, também, aliás, não é só por uma questão de não contagiar os outros. Também é por outra questão, que é... É uma doença que exige, ou seja, sair o menos possível, porque vamos estar... Ou seja, já estamos a tentar controlar um vírus, nossa preocupação vai ser essa, vamos estar mais suscetíveis a outros... E muitas vezes essas gripes são, naturalmente, são gripes sazonais, a gripe, enfim, a gripe B, digamos assim, é uma algo mais sazonal e, portanto, aliás, as gripes são sazonais, elas na sua generalidade são sazonais. Digamos que, portanto, são muitas pessoas que têm ao mesmo tempo, né? São pequenos surtos, são pessoas que a têm ao fim de muito tempo, aliás, não ao fim de muito tempo, portanto, todas têm quase de uma vez, não é? E portanto há muito esta situação. É uma questão de evitar, é uma questão de controlar. Pois é, E claro, também não apagar muito frio, não é? Porque o corpo está mais fragilizado nessa altura. Vamos voltar à música com a segunda parte da Guia dos Astros, que vai com mais 3 signos, neste caso de 21 de junho até 20 de setembro, ou se preferires, signos de Caranguejo, Caranguejo, Leão e Virgem. Caranguejo, que aqui se chama Câncer. Vamos conferir então estes 3 signos, depois os santos invocadores que não voltarei a ser fiel e os puro exemplo, estação das memórias. Assim fechamos esta primeira parte do nosso programa Antena Web Show. A segunda parte vai abrir com os Expresso. A música chama-se Sahara. Até já! Com vocês, Guia dos Astros. De volta às previsões astrológicas. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Para você de Câncer, você não é do tipo que foge à luta e hoje poderá se deparar com um trabalho que exija muito fôlego. É, o setor sentimental anda meio reprimido e a saúde pode exigir mais atenção do casal. O número de sorte para hoje é 12 e a cor é laranja. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leonino, não seja ingênua ao ponto de confiar plenamente nas pessoas. Bem, o campo do sentimentalismo ganha um novo embalo nesta noite. Não perca a chance de se declarar a quem ama. Número de sorte 89 e a sua cor é cinza. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, a sua vida profissional ganha um novo impulso. Que bom! Mercúrio amplia sua capacidade mental. No amor, você terá o apoio e a lealdade que sempre quis. Número de sorte para hoje, 50, sua cor é verde. Já já de volta, Libra, Escorpião e Sagitário. Daqui a pouco, tem mais Guia dos Astros. Yeah.

venha de novo me aquecer. Talvez eu volte a sorrir. Talvez eu queira sorrir. Sorrir. Sahara, Sahara, ouvintes, depois deste intervalo e da música dos Expresso, chama-se Sahara. Foi ela mesma que ouvimos nesta edição do nosso Antena Web Show, quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013. Hoje, então, indo para o ar apenas às 12h30. A edição de hoje vai já ter mais um momento especial, a rubrica Leitura em Dia. Estou, tal como vocês, curioso para saber que livro é que vai ser-nos sugerido hoje pela Rádio Universitária do Minho. Vamos conferir então esta rubrica Leitura em Dia, uma rubrica que, como já sabem, é transmitida aqui uma semana depois de ter sido transmitida na Rádio Universitária do Minho. Vamos então à Leitura em Dia desta quinta-feira. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quinta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje, proposta no domínio do ensaio, chama-se O Otimista Racional, da autoria de Matt Ridley, a edição é da Bertra. Para aqueles mais atentos, a evolução, o conceito de evolução humana, que não tem a ver com o evolucionismo, quer dizer, aquilo que o homem foi mudando, adaptando, transformando a realidade à sua volta, depois acabou já com até as próprias teorias de Charles Darwin, o tal evolucionismo, em confronto com o criacionismo, a dar asa a uma série de subdoutrinas, subinterpretações, que depois, já nos anos 70, por exemplo, em França, com as condicionantes morais, éticas, culturais, religiosas e até políticas, acabaram por descambar numa espécie de fundamentalismos teóricos de toda a ordem. Dizíamos nós que em França apareceu, quem não se lembra, a sociobiologia, muito ligada a teorias da seleção natural, uma seleção pura e dura, que, estava-se bem a ver, iria, tarde ou cedo, compartimentar, em termos culturais, políticos, a realidade humana, o homem no seu todo. Depois, até, alguns prémios Nobel, o caso daqueles que estabeleceram a chave do ADN, Crick and Watson, e eles próprios também se tornaram um bocadinho racistas, para não dizer outra coisa. Deu, pelo menos, a possibilidade de estabelecer, que foi muito desagradável, a supremacia do homem branco. De qualquer das formas, a questão que se coloca hoje, no século XXI, a humanidade caminha ou não para sabe-se lá onde, para a extinção, o sobreaproveitamento daquilo que são os recursos naturais, todo este tipo de questões que depois movimentam os partidos ou aquilo que são as associações ecologistas, as associações anti-globalização, que segundo o nosso autor, já lá iremos mais adiante, acabam por ser mais nefastas do que positiva à sua atividade. Matt Ridley, ele nasceu a 7 de fevereiro de 1958, é inglês, nasceu em Northumberland, estudou em Oxford, onde também desenvolveu investigação sobre a evolução do comportamento humano. Foi editor de ciência, correspondente em Washington e o editor americano da revista The Economist. Ele também foi o presidente, ou pelo menos o chairman do Northern Rock, um banco tristemente célebre inglês, e depois foi nomeado para 6 prémios literários e em 2004 ganhou o National Book Award por uma outra obra anterior. Em 2007 ganhou o prémio Matt Davis. Fica já estabelecida aqui, pelo menos, uma linha de força para este livro do otimista racional que Matt Ridley, ele é conservador do Partido Conservador Inglês e, portanto, todas as farpas que ele vai lançando ao longo deste longo ensaio para, em direção àquelas organizações, como dissemos anteriormente, que defendem o planeta, são contra o aquecimento, a Conferência do Rio, por exemplo, ele olha para isto como mais um exercício folclórico, Matt Ridley acredita, de facto, que a natureza, a Terra, tem capacidade, desde que bem aproveitada, para dar satisfação ao homem, ao ser humano. Há determinado tipo de questões que aqui são abordadas, muito bem desenvolvidas, para aqueles interessados em conhecer de uma forma muito sintética, explanando conceitos e ideias à volta daquilo que é a questão urbana, a questão da agricultura, o sedentarismo das próprias civilizações. Tudo isto foi muito bem desenvolvido por Matt Ridley. Segundo ele, aqueles assuntos de Shakespeare, desenvolvidos nas suas obras, nos seus poemas, Homero e até Buda, com as inerentes diferenças espaciotemporais, seriam os mesmos de todos os homens de todos os tempos. Depois, segundo ele também, o homem da caverna de Chauvet, no sul de França, ao fazer aquelas pinturas rupestres, também já tinha aquilo que era a dimensão humana. Fica aqui, pelo menos, esta pequena nota. Apesar de algumas farpas, o cinismo das teorias neoliberais, que ele também o é, de facto, devem merecer da nossa parte alguma distanciação aos argumentos e às teorias desenvolvidas por ele. De qualquer das formas, para aqueles que pretendem perceber realmente aquilo que nos espera no futuro, nomeadamente o desenvolvimento da realidade urbana, tenho aqui, neste O Otimista Racional, um excelente ensaio que vale bem a sua leitura e a sua reflexão e depois até a ponderação de um exercício crítico. Este ensaio é da autoria de Matt Ridley, autor do Otimista Racional, uma edição da Bertrand que faz a leitura em dia desta quinta-feira. Um otimista racional, sim senhor, um bom livro. Sugestão então de hoje, desta quinta-feira, a dia 5 de dezembro. Mais música nesta edição do nosso programa. Vamos agora conferir outros dois temas que eu, por acaso, já não ouço aqui há algum tempo. No nosso Antenovo Show nunca passaram. Vão passar agora pela primeira vez. Vamos ficar com duas recordações da nossa música portuguesa. Tem realmente grandes nomes, grandes artistas, grandes melodias, como esta de Carlos Mendes Alcácer, que vier. Por ouvir também a Estrela da Tarde, música do Carlos do Carmo. Esta música faz parte do festival mais curioso de sempre, o Festival RTP da Canção de 1976. Teve apenas um participante que cantou as músicas todas, ou seja, o Carlos do Carmo. Portanto, esta música só podia ser cantada por Carlos do Carmo, pelo menos na sua versão original, já que, digamos, só houve um cantor neste festival, não é? Vamos ouvir então estas duas músicas. Começamos com Alcácer que vier, na voz de Carlos Mendes. Ele que também em 71, se não estou em erro, em 70... não, agora não sei bem o ano. 68. Venceu o festival RTP da Canção, naquela altura, com o tema Verão. Vamos então ficar com estes dois temas. Recordo Carlos Mendes, Alcácer que vier e Carlos do Carmo com Estrela da Tarde. Dois Carlos, como eu. Thank you.

de tanto se amarem vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. E se eu quisesse, não conseguia fazer isto. Se eu andasse à procura de dois Carlos para colocar a seguir aqui à... Ou seja, dois Carlos assim de seguida, não encontrava de certeza. E assim, por acidente, deu-se. E dois festivaleiros ainda por cima. O Carlos do Carmo venceu, o Carlos Mendes também. Isto é, realmente, isto é tudo uma lógica muito interessante. É a lógica inconsciente, vamos chamar assim. Agora vou filosofar. Não, eu sei que hoje é dia do Homem Universal, mas ainda não é esta hora. É às 18h30. Vamos seguir com mais música, tendo também aqui presente, como é lógico, os momentos que vão marcando o dia ou a tarde, neste caso. Agora vamos ficar com No Mundo da Fama e depois eu conto-vos que música. Aliás, depois, quando eu regressar, vocês vão perceber. Vamos ouvir mais uma música, mas a hoje não vou dizer de quem. Mas quando acabar, vou dizer o porquê. No Mundo da Fama! Rick Martin está aproveitando uns dias de férias para curtir Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. O cantor saiu em uma expedição ao deserto e postou uma foto no Instagram bem original, mostrando a paisagem e o reflexo dele no espelho retrovisor do carro. Deserto Safari, Love in Abu Dhabi, escreveu ele, contando que está amando a cidade. Yeah!

De regresso, ouvintes, depois deste 00, música então do grande Carlos Paião, que nos deixou muito cedo, mas foi sem dúvida um grande artista. Vamos seguindo com mais música, mas antes a terceira parte da Guia dos Astros, ou seja, vamos chegar com os signos de Balança, que aqui neste caso se chama Libra, signos de Balança, Escorpião e também de Aquário. Não, nada de Aquário, Sagitário. São os três signos que nós vamos ouvir agora e depois duas músicas que, enfim, serão mais dois momentos para recordar. Eu hoje, quando estava a fazer a hora zero, vieram-me à cabeça duas músicas que há um cantor português que as interpreta. Ele diz que são suas, mas a gente já sabe que não são, e por isso mesmo é que ele não passa aqui na rádio, então, mas diziam então que vamos ficar com dois temas que me ocorreram quando fazia a seleção musical para a hora zero desta madrugada, e diziam então que são os seguintes: L'Idiote de Hervé Villard e Me Muero dos, acho que eles são peruanos, Pimpinela. Vamos ouvir daqui a pouco, depois da Guia dos Astros, músicas boas para ouvir e que passavam, ui, quando passava a música do Hervé Villard no extinto e saudoso de Par em Par. Vamos à música então, ficamos com estes dois temas, não sem antes conferirmos os próximos três signos do zodíaco com a Jana de Paula em mais uma parte da Guia dos Astros. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. De volta às previsões astrológicas. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, você terá muito o que fazer. Podem ocorrer intrigas no ambiente de trabalho, então muito cuidado. O romance corre o risco de ficar em segundo plano. Então aproveita para colocar isso tudo em ordem. Use a sua cor, que é branco, e o seu número é 49. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Para você de Escorpião, ficar em casa hoje pode ser entediante. Por isso, não deixe de fazer o que tem vontade. Você de Escorpião, a sua vida amorosa pode sofrer a interferência da família. Não deixe que isso aconteça. Aproveite para usar aí a sua cor marrom. E o seu número, se quiser fazer uma fezinha, é o 70. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, a participação de terceiros em seus projetos de vida será importante. Por isso, procure trabalhar em equipe. Você corre o risco de sufocar a quem ama, sagitarianos. Hoje, seu número de sorte é o 53 e a sua cor é azul. Já de volta aí com mais Guia dos Astros para Capricórnio, Aquário e Peixes. As previsões astrológicas do seu dia. Oh, yes. Na voz de Jane de Paula. Pour se faire unir, il donnait des bons points en offrant des images. Il donnait pour se faire plaisir. Celui dont on disait, il est moins que personne, fils de gitan ou fils de rien. Sur le magnétophone, il attend quelqu'un. Le petit con qui portait toutes les fleurs au cimetière, simplement parce qu'il avait dit qu'il avait des cousins et cinq ou six grands-pères. Oui, je veux parler de celui qui riait de l'amour en voyant les mariés lancer des dragées aux enfants. Il s'en moque toujours, mais moi je sais qu'il ment. Il a les larmes aux yeux devant les cathédrales. Il a le cœur en deux quand un enfant a mal. Et il ferme les yeux sur tous ses souvenirs pour mieux se faire mentir. Il n'a rien oublié, il n'oubliera jamais les champs de blé ni les bleuets. Ce garçon plein d'histoire regardait les canards s'envoler au bout des marais. Il ne dit jamais rien, et quand il serre les poings, c'est seulement pour avoir moins peur. C'est comme s'il rattrapait un morceau du bonheur. Avec les larmes aux yeux, devant les cathédrales, avec le cœur en deux, quand un enfant a mal. Et il ferme ses yeux sur tous ses souvenirs, vaut mieux se faire mentir. Écoute-le chanter, c'est l'idiot du village. Écoute-le te dire, je t'aime. Dire qu'il a mis 30 ans à être un enfant. Sé que yo Aqui está a música então de Pimpinela, este Memuero. Ficamos para trás também com a música de R. Villar, chama-se o tema L'Idiote. Mais um no mundo da fama, mais um motivo que só vou revelar depois de One Plus One. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Beyoncé negou as alegações de que havia sido expulsa das pirâmides do Egito por ter sido rude. A cantora teria sido convidada a se retirar da popular atração turística em 2009 pelo arqueologista Dr. Zai Howard, que é conhecido como Indiana Jones do Egito. O ex-ministro de Antiguidades disse a um jornal que a maioria das pessoas que leva aos tours são agradáveis e ele se torna amigo delas. Mas essa Beyoncé... My days. Beyoncé com One Plus One, música que acabamos de ouvir nesta edição do nosso programa, do nosso Antenor Show. Antes, ficamos então com o Mundo da Fama. Pois é, então parece que este jovem, esta grande senhora tão bem comportada, parece que não teve as melhores atitudes. Ela diz que não, mas quem é que diria que sim, não é? Até parece mal, não é? Bom, daí One Plus One, que é uma música bem calminha, ao mesmo tempo, com muita garra, hein? Senhor. Vamos agora para o nosso destaque do dia. O nosso destaque de hoje vai recair sobre Ruth Lorenzo, que tem 31 anos. A cantora nasceu a 10 de novembro de 1982. E apesar de ser uma cantora já com os seus 31 anos, tem um percurso musical recente. Ruth Lorenzo só é cantora há 4 anos. E o seu primeiro disco está a sair agora, com toda a pujança cá para fora, apenas neste ano, 2013. E disse que cantará 4, não, é cantará 5. Teve outros trabalhos antes, mas de pequena repercussão. A cantora de Múrcia, não, ou seja, de Espanha, não teve assim grande impacto. Mas, entretanto, agora com portas mais abertas para o mundo da música, Ruth Lorenzo está aí com este seu novo disco. A verdade é que também o género musical pelo qual opta faz com que tenha uma maior margem de terreno, digamos assim, já que não há tantos cantores a surgirem recentemente a enverdarem por este género musical. Ela é uma cantora rock e ao mesmo tempo lírica, quase. Não é propriamente lírica, não chega, pelo menos para já, não chegou aos calcanhares, vamos dizer assim, da Nicola Scherzinger, que surpreendeu tudo e todos quando, primeiro com David Garrett e depois com o Zil Divo, cantou, não é? Mas tem sangue de lírica, vamos chamar assim. Nota-se na voz dela, na sua preparação vocal, que tem esta... enfim, esse sangue de liricismo, vamos chamar assim. Ao mesmo tempo, tem uma voz diferente e é uma voz natural, não é voz computurizada como estas que nós ouvimos nas dance music. Love is Dead é como se chama esta música e é o destaque do dia de hoje do nosso Antenor Show. Vamos ouvir Ruth Lorenzo, que é uma aposta do grupo Antenor, e que esperamos então que tenha sucesso, como é lógico, não é? Vamos conferir Ruth Lorenzo e este seu fantástico Love is Dead, o amor está morto. A música é o destaque do dia de hoje do Antena Web Show. Buried deep in me, I'm E já cá estamos ouvintes, depois de Ruth Lorenzo, fantástica esta melodia, Love is Dead. Até basta assim só o princípio, só o piano, a forma como o piano entra, e Ruth Lorenzo logo depois, com este tom tão pesado, tão carregado, dá a melodia, chama logo a atenção só por aí. Vamos seguindo com mais música. Antes do próximo intervalo, vamos chegar com a quarta parte da Guia dos Astros, que no caso está diretamente relacionada com os signos Capricórnio, Aquário e Peixes. Depois seguem-se Elisabela com Dom Beltrano e também com Emília e o tema Aranhas de Veludo. São as próximas duas desta segunda parte. A terceira parte vai abrir com uma musiquinha que eu acho fantástica e que já passou, acho eu, aqui no nosso Antena Web Show. Chama-se A Hora Tu. É da cantora Malu, de Espanha. Mais uma espanhola, mas esta canta apenas em castelhano. Vamos ouvir então, para já as portuguesas, música de Elisabela. A música chama-se Dom Beltrano. Antes, aqui dos astros. De volta, Mais Astral, com Guia dos Astros. As últimas dicas, né, do Guia dos Astros para hoje. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, hoje você não vai se deixar levar pelos condicionamentos, pois está mais desapegada, o que ajuda na mudança de hábitos. Bem, o desejo de revolucionar a vida amorosa tende a se manifestar nesse dia. Número de hoje, 96, e sua cor é vermelha. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Para você de Aquário, o setor financeiro está bem amparado. Quem trabalha em casa ou por conta própria recebe o incentivo dos astros. Ligações de interesses podem acabar sucumbindo. É, seu número de sorte, 20, e a cor é amarelo. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. E para você de peixes, suas convicções estão acentuadas, podendo convencer as pessoas com maior habilidade. No campo sentimental, a sua timidez pode interferir no romance. Aproveite, use aí o vinho, que é a sua cor de hoje. E o número de sorte é o 58. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com mais Guia dos Astros. É, com as previsões astrológicas para sexta-feira. Nos aguarde. Você ouviu, aqui na Rádio Número 1, aqui na Rádio Número 1, Guia dos Astros. Seu povo chamava-se Dom Beltrano, falava em País Novo. Beltrano era monarca, para essas lidas fadado, onde entrava deixava a marca do seu bastão prateado. Beltrano, assim continuas, sempre, sempre nesse caminho. Nunca te desvirtuas, não misturas água e vinho. A ser assediado pelo elemento decano do Conselho de Estado, por 35 velhotes, era o conselho formado, todos de longos bigotes, heranças do passado. Beltrano, presta atenção, não sigas esse caminho, afundas a nação, tens de juntar água e vinho. De todo lado e a sua vontade a não vingar, andava o rei coitado sem saber para onde se virar. Até que a certa altura mandou arrepiar caminho e mandou ajudar a água na luta contra o vinho. Beltrano, assim continuas, sempre, sempre nesse caminho. Nunca te desvirtuas, não pode vir ao de cima ao vinho.

Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, no, sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Ahora tú. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Bem-vindos à terceira parte do nosso Antena Web Show. Vai correndo a tarde lá fora. Daqui a pouco as previsões para hoje, que hoje fazem menos sentido, no sentido que vão já mais tarde, mas ainda assim vamos trazê-los aqui daqui a um bocadinho, então, na terceira e última parte do nosso programa Antena Web Show. Deixem-me só dizer-vos que abriu esta terceira parte a música de Malu, o tema Ahora Tu, grande música esta que acabamos de escutar e que abriu então a terceira e última parte do Antena Web Show desta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013. Pois é. Vamos seguir então com mais rubricas, com mais momentos. Agora para ouvir a rubrica Poetas, Mário Dionísio. É o autor escolhido por Luís Gaspar para declamar esta quinta-feira. O poema chama-se Um Dia. E posso-vos dizer que é um poema realmente muito interessante, como aliás muitos de Mário Dionísio. Vamos conferir então nesta edição do nosso Antena Web Show. Uma confidência apenas para o Luís Gaspar: que declamação tão profunda é esta, tão sentida, quase parecia o próprio Luís Gaspar o autor deste poema. Fica o convite, vamos ouvir então Um Dia, na voz de Luís Gaspar, a sua declamação. A autoria do poema pertence a Mário Dionísio. Um dia, quando já não vieres dizer-me, vem jantar, quando já não tiveres dificuldade em chegar ao puxador da porta, quando já não vieres dizer-me, pai, vem ver os meus deveres, quando esta luz que trazes nos cabelos já não escorrer nos papéis em que trabalho, para ti será o começo de tudo.

vai mais com que é. O jogo do sempre vem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, com que é. O jogo do sempre vem. E é tão bom jogar e não cair. E é tão bom que é. E é, e é, e é só rir. E não cai, e não cai. Ai, ai, com que é. O jogo do sempre vem. Agora é que sai sempre, é coisa certa. Tu sabes bem como é que é. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre vem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre vem. Tu sabes bem que quem não tem, quem não tem não é ninguém, não é? E sabes bem que só não sai a quem. Não sai a quem não joga bem. E não cai, e não cai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre vem. E não cai, e não cai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre vem. Aqui está então os 10 Psica com Sempre em Pé, música que já vamos entrar nesta edição do nosso programa. Mais dois temas, antes temos a Justiça em Cena e depois o nosso último trilógico. A rubrica de hoje, Justiça em Cena, que é então a penúltima parte deste capítulo, ou se preferirem o penúltimo capítulo deste episódio, é melhor assim. Vamos ouvir então a Justiça em Cena de hoje, 5 de Dezembro. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Canoa Furada. Estava deserta, os sol surgia no céu. E eu contente cantava pra você, Maria Isabel. O Tadeu e a Vanessa estão perdidos numa ilha deserta com a Ivone, a mãe da Vanessa, e com o Capitão Pederneiras. Só que o casal descobriu que o capitão não é nada daquilo que diz ser e que a Ivone pretende se casar com ele. Vocês vão se casar? Vamos. Mas como assim? Que caminhada foi essa que vocês deram, hein? Tadeu, é isso que você diz? E o que tem mais pra se dizer? Capitão Pederneiras e eu descobrimos afinidades incríveis. Ah, é? Gostamos de velejar pelo mar e apreciar o luar. A senhora nunca veleja, mamãe. E quando veleja, passa mal. Isso não me impede de gostar. E depois eu nunca vi a senhora olhar pro céu, quanto mais apreciar o luar. Ah, que foi, Vanessa? Qual é o seu problema comigo, hein, minha filha? Não é com a senhora que eu tenho um problema. Então é com o Capitão Pederneiras, claro. E eu até sei por quê. Sabe? Você acha que ele vai ficar no lugar do seu pai, não acha? Eu? Mas você precisa superar isso, minha filha. Seu pai morreu há muitos anos e eu ainda sou uma mulher muito jovem. E não é porque o seu casamento não deu certo que o meu... Que história é essa que o meu casamento não deu certo? Ora, Vanessa, minha filha, essa ilha deserta e essa lancha quebrada falam por elas mesmas. Eu não entendi. Nem eu. Tadeu é imprestável, mas isso não é novidade. Eu digo isso desde que vocês dois começaram a namorar. Um vendedor de armarinho que ganha comissão vendendo linha e botão. Saiba a senhora que eu estou para ser promovido a gerente, ouviu? Gerente! Minha mãe sempre dizia, gerente não é gente. Ah, agora a senhora tá me ofendendo. A senhora não pode ficar falando essas coisas sobre o meu marido, não? Que aqui todo mundo tem telhado de vidro. Aliás, telhado de palha seca. Por que o seu marido não sabe fazer uma cabana que preste? Mamãe! A senhora precisa saber de uma coisa. Vanessa, será que não é melhor você ficar de bico fechado? Bico fechado? Por quê? Porque do jeito que ela tá nos ofendendo, eu acho muito bem feito que a sua mãe se estrepe. Me estrepe? Me estrepe por quê? Porque esse seu capitão Pederneiras, mamãe, não é capitão coisíssima nenhuma e nem se chama Pederneiras. Não se chama? Não, o nome dele é Lindolfo da Silva. Então saia já de perto dele, mamãe. Saibam o que vai acontecer amanhã no último capítulo de Canoa Furada. Pegue a minha mão, venha sem temer. Fique aqui pertinho, quero ouvir a tua voz. Escababadibidu, escobibidu. Justiça em Cena. A rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. Justiça em Cena. Ora então... Já ouvimos então o capítulo de hoje. Agora vamos ao nosso boletim meteorológico com as temperaturas mínimas e máximas para a cidade, aliás, para as principais cidades portuguesas. Na sua maioria são capitais de distrito, mas nem todas. Sines, Sagres, por exemplo, não são. E por exemplo, mesmo Penhas Douradas é uma região, não é uma cidade. Vamos conferir então estas informações. E eu daqui a pouco também vou trazer mais música. Deixe-me só dizer que vamos também conferir a temperatura da água do mar nas cidades mais importantes, nas cidades portuárias de maior relevo aqui em Portugal, e também vamos trazer, como é lógico, a ondulação para estas mesmas cidades. Informações que são então fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vai ser assim, mínimas, máximas. Apenas números, para ser mais fácil e não tão amassador a partir de agora. Aveiro, 5, 16. Beja, 6, 18, Bragança 0, 9, Braga 6, 17, Castelo Branco 4, 16, Coimbra 7, 17, Évora 4, 17, Faro 11, 19, Funchal 17, 22, Guarda 3, 8, Leiria 7, 18, Lisboa 9, 17, Penhas Douradas 1, 9, Porto 6, 18, Porto Alegre 8, 16, Porto Santo 16, 21, aliás, 17, 21, Sagres 10, 19, Santarém 6, 18, Setúbal 8, 19, Sines 8, 18, Viana do Castelo 3, 16, Viseu 5, 14, Vila Real 2, 12, Santa Cruz 15, 18, Horta 15, 18, Angra do Heroísmo 15, 18 e Ponta Delgada 15, 18. São todas estas cidades, estas últimas são todas cidades, então são todas cidades da, portanto, do mesmo arquipélago, portanto, dos Açores. Vamos às temperaturas da água do mar e também à ondulação. Para Aveiro, 14 graus de temperatura da água, ondas com 1,5 metros de altura. Faro, 18. 1 metro, aliás, meio metro a 1 metro de altura nesta cidade. Mar muito calmo em Faro. Funchal, 21 graus, água de temperatura, com ondas que andarão entre os 1 e 2 metros de altura. Lisboa tem temperatura de água mais baixa, 15, com as ondas a alternarem entre 1 a 1 metro e meio de altura. 14 graus para a cidade do Porto, isto, como é lógico, referente à temperatura da água, 1 metro a 1 metro e meio de altura também nesta cidade. Porto Santo, 20 graus, com 1 a 2 metros de altura, na segunda cidade mais importante da ilha, do arquipélago da Madeira. Sagres, 16 graus, temperatura da água, metro a metro e meio de altura nas ondas. Setúbal, com 15 graus de temperatura da água, ondulação a alternar entre 1 a 1 metro e meio. Sines, com 16, 1 a metro e meio, 1 metro a metro e meio. Viana do Castelo, com 14 graus de temperatura da água, também metro a metro e meio de altura. Agora as cidades mais agitadas. Santa Cruz, com 18 graus de temperatura da água, ondas a rondarem os 4 metros de altura, os mesmos 4 e os mesmos 18 para a cidade da Horta e os mesmos 18 e 4 também para Angra do Heroísmo. Por fim, 19 graus de temperatura da água para Angra, aliás, para Ponta Delgada e 4 metros de altura, mais coisa menos coisa, para ou seja, da altura das ondas nesta mesma cidade, a cidade de Ponta Delgada, capital do arquipélago dos Açores. Agora mais música, vamos ficar com Rihanna e Eminem, ou Eminem e Rihanna, como queiram. A música chama-se The Monster. Logo depois, a cantora Lorde, que nos canta Royal. É uma música fantástica e que está a impressionar impressionou em termos de vendas, impressionou em termos de impacto. Uma melodia que realmente tem muito para contar. Vamos ouvi-las então. Estas são as duas próximas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Antena Web Show. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink.

we didn't come for money. But every song's like gold teeth, Grey Goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Lord com Royal, fantástica música esta. Para trás chegou também Eminem com Rihanna e o tema The Monster. Eu andava, vamos aqui ouvir uma música muito engraçada e que se chama Que Peixe É? É do cantor Jorge Nice. É, e depois vamos ouvir o Sérgio e os Animais com Eu Só Tenho Medo da Mamã. É como se chama esta música, a segunda que nós vamos ouvir aqui na edição de hoje. Mas antes vamos ficar com o Dr. Bimpolho, que tem cada uma melhor que a outra. Esta reporta-nos ao Amigo Secreto, a festa do Amigo Secreto, sabem? Ao velho jogo de que tiramos um papel e tal, ao Amigo Secreto. Só nós é que sabemos, e depois na altura de Natal, por exemplo, ou de festa de uma empresa, como era o caso, troca-se presentes, dá-se um presente a um amigo secreto, etc. Eu tive uma amiga secreta. E quantos, não vos conto aqui a história, mas tive uma amiga secreta que eu reconheci da forma mais bonita, que era a minha amiga secreta. Porque foi, digamos, foi tão amiga, que eu fiquei mesmo com a certeza de que era ela. E depois, é certo, era mesmo ela. E depois, por acaso, continuamos a ser bons amigos até ao final do ano letivo. No, enfim, foi... Agora não me recordo. Foi no sexto ano. Pois foi. Já foi 96, 97. Há anos que isto já foi. 96, 97. E bom, é daquelas coisas. Somos bons amigos naquela altura. Foi interessante. E foi mais interessante... Ou não. Foi naquela. Foi na cena. Foi na cena. E foi interessante ver, de igual forma, que eu descobri que a minha melhor amiga, aliás, a minha amiga secreta, descobri que era, porque ali o jogo era diferente, quando só para os ouvintes terem uma ideia, o jogo era diferente. Não havia prémios, mas havia, ou havia prémios, havia prendas, não sei quem que era, nós tínhamos que conhecer durante 15 dias o nosso amigo secreto, para depois, enfim... Ou falámos um bocadinho sobre ele, ou dar algum presente. Era uma coisa assim de género, já não sei o que é que era. Bom, mas o que é certo é que eu descobri... Ah, e claro, não podíamos, para além de todas as coisas, não podíamos dar as vistas. Não podíamos dar essa... Não podíamos, portanto, ser demasiado amigos secretos. Mas o que aconteceu com ela? De secreto teve pouco, descobria há uma semana e tal, quase duas. E foi um momento bonito, porque... descobri precisando por isso, porque se tornou uma grande amiga naquela altura, e assim foi até ao final do ano letivo. Enfim, bons momentos que nada têm a ver com estes, nós vamos conferir na edição de hoje do nosso Antena Web Show com o grande e enigmático Dr. Pimpolho. Chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu, chuchu beleza, yeah. Doutor Pimpolho. Enquanto isso, no amigo secreto da firma... Esse, aê, gente! Vai lá agora! Oi, gente! Que vergonha! O meu amigo secreto é a pessoa mais insuportável que existe pra trabalhar nesse escritório. Ah, já sei. Tá na cara que eu tô pimpolho, pô. Engraçado, né? Amigo, pode pegar seu presente e sair fora, meu. Tá demitido. Mas, doutor Pimpolho, é brincadeira, pô. Ah, meu, brincadeira vovozinha, ó. Vai se fuder, tá demitido, meu. Putz, que absurdo. É, mas justo na confraternização dos funcionários. Bom, era brincadeira, viu, gente? O meu amigo secreto é uma pessoa muito objetiva, é extremamente autoritário e conduz a empresa com um pulso firme e forte. É o meu chefe, gente. Ah, sou eu. Ah, obrigado, Sileidi. Como é que ninguém adivinhou, hein? Deixa eu ver o que eu ganhei. Ó, vai se fuder, Sileidi. É uma gravata, meu. É, doutor Pimpolho. É uma gravata Hermes. Eu comprei com a sua mulher e custou quase todo o meu 13º. Ah, é? Ah, então tá bom, vai. Bom, a minha amiga secreta é a Sileidi, ó. Toma aí. Ai, obrigada, doutor Pimpolho. Deixa eu ver... Uma agenda 2004 que foi distribuída de brinde aqui na empresa. Que legal, hein? Nossa, Lidi, se não gostou eu troco, meu. Tem essa agenda aqui que eu ganhei do grupo Felisberto, ó. Tem capa de couro sintético, hein? Presentão, vai. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Zé é um homem abatido, viu há dias bastante destemido. Dizem que está muito apaixonado, cá para mim é alguém aqui do lado. Encontrei-o com a febre no café e perguntei-lhe a pá mano peixe. Mas é produto nacional. Por dar assistência e ficar destemido, por vezes tem que meter um comprimido. À base, peixe. À base, peixe. É uma gajinha que mora aqui ao pé. Cabelo e faz depilação. Vejam só, tal é o sentimento. Até já pediu em casamento. A base, peixe. É uma ganjinha que mora aqui, ó bem. É uma ganjinha que mora aqui, ó bem. A base, peixe. A base, peixe. A base, peixe. A base, peixe. É uma ganjinha que mora aqui, ó bem. É uma ganjinha que mora aqui, ó bem. De regresso, ouvintes, com mais com estas duas músicas e estas aventuras do Doutor Pimpolho, realmente é do outro mundo. Vamos ficar com mais dois temas, duas baladas agora. Micaela com Sete Colinas e uma Cidade, logo depois a música de Paulo Gonzo, chama-se Espelho de Outra Água. Estamos a chegar ao fim desta edição do nosso Antena Web Show. Daqui a pouco a rubrica do Padre Gilvander Moreira, a palavra de fé. Eu volto já. De tão lindo sonho.

e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva a arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva arte de ser parte. Espelho de outra água, música do exatamente, do Paulo Gonzo. Para dar cinco também a música de Micaela e esta Sete Colinas e Uma Cidade. Músicas que vamos ter nesta edição. Estamos quase no término desta edição do nosso programa, que hoje vai ser ligeiramente mais pequena. Vamos ter, antes ainda das despedidas, a mensagem da palavra de fé do Padre Gilvander Moreira. É mais um dos grandes momentos aqui do nosso Antena Web Show, para fechar quase esta edição do nosso programa para 5 de dezembro de 2013. Onde é que é da minha cabeça? Já está aqui a fazer, já está a pôr IVA a triplicar no dia. É a pressa. É para que chegue o Natal. Ora bem, dia 5 de dezembro, estamos então a chegar ao final, dizia eu, e vamos ficar com esta mensagem, esta palavra de fé do Padre Gilvander Moreira. Depois eu volto para as despedidas. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé a partir da Bíblia. No episódio anterior ao episódio da parábola do bom samaritano, Jesus havia estabelecido um contraste entre a gente simples e os sábios e entendidos. Continuando a narração da viagem de Jesus para Jerusalém, o evangelista Lucas introduz um representante dos sábios e entendidos, um escriba que quer colocar Jesus e sua doutrina à prova. Jesus acaba de proclamar felizes seus discípulos por terem visto e ouvido. Agora, essa bem-aventurança desemboca em um conselho sobre a vida eterna, sobre o caminho prático para possuí-la, o amor a Deus e o amor ao próximo. Nos evangelhos, encontramos basicamente dois tipos de perguntas dirigidas a Jesus. Uma é a pergunta feita pelos marginalizados e excluídos, que pedem para andar, para voltar a enxergar, para ser curados, para ser saciados. Com a vida ameaçada aqui e agora, eles clamam por vida aqui e agora. O outro tipo de pergunta dirigida a Jesus nos evangelhos são aquelas feitas por pessoas ricas, as quais já têm o aqui e o agora assegurados e estão preocupadas com o pós-morte. Neste grupo se insere a pergunta de Lucas capítulo 10, versículo 25. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta sobre o caminho para alcançar a vida eterna, feita por um escriba, aparece também em Lucas capítulo 18, versículo 18, na boca de um rico notável. O evangelista tem a finalidade de reforçar a importância do decálogo como caminho para a vida plena. À primeira vista, parece que estamos diante de duas tradições diferentes ou em face de episódios distintos do ministério de Jesus. a narrativa do Rico Notável tem a ver com o episódio parábola do Bom Samaritano? Qual a relação que podemos estabelecer entre essas duas passagens do Evangelho de Lucas? Considerando os mandamentos recordados em Lucas, capítulo 18, versículos de 20 a 23, se referem todos à relação com o próximo. Podemos dizer com a preocupação com a vida eterna, reincidente no Evangelho de Lucas, recebe um tratamento sintonizado, segundo o qual o caminho para a vida eterna passa necessariamente pela relação fraterna com o próximo. O primeiro mandamento exige um total e absoluto amor a Deus, como dedicação que abarca todo o âmbito da pessoa, os três ou quatro constitutivos pessoais que se mencionam como coração, alma, força e mente, expressam a totalidade indivisa da consagração a Deus. Um segundo mandamento, que provém de outra codificação legislativa, que é o chamado Código de Santidade, inculca o amor ao próximo, isto é, ao próprio compatriota, ao membro da mesma raça, ao israelita. Amar a Deus é uma das constantes características de todo o corpo deuteronomístico e está intimamente interligada com o amar o próximo. Não existe um amor integral a Deus se falta amor ao próximo. O caminho que leva a Deus passa necessariamente pelo próximo. Dedicar-se a Deus e ao próximo são duas faces da mesma medalha, e é significativo que Deuteronômio 6 e Levítico 19 estejam em Lucas 10, 27, como uma leitura da lei que revela a íntima ligação entre amar a Deus e amar o próximo. O que está escrito na lei? Como você interpreta? O Deus da vida está na nossa guia e conta conosco na construção de um mundo justo e solidário. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. Quem quiser conhecer alguns dos textos e vídeos de Frei Gilvander pode procurar na internet no seguinte endereço: www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. E pronto, ouvintes, é depois desta mensagem do Padre Gilvander Moreira que chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. As portas fecharam-se, convosco estiveram no comando desta emissão Carlos Bonaparte e no acompanhamento técnico, e não só, como eu costumo dizer, nas sandwiches, também esteve a Adriana Flora, então aqui do outro lado da linha, não é? Não vajas alguma coisa acontecer, seja preciso dar-me uma correçãozinha, sei lá, de música, alguma coisa que por aqui falte, para não acontecer o que aconteceu há dois dias atrás, quando, por lapso, não coloquei aqui no ar o Minuto de Saúde. Enfim, essas indicações que são necessárias também vão surgindo aqui ao longo destas 3 horas de programa. Enfim, é um momento grande na Antena Web que acontece diariamente, de segunda a sexta-feira. Pois é, pois é, pois é. Ora, vamos então ficar com 4 músicas. Mesa, com Independente Desconhecido. Logo depois, a Maria Alice, trazida aqui pelos Virgem Suta. Ainda para também nesta edição outros 2 temas que vão fechar este programa, vão fechar esta edição, e edição número 7 já agora, para este dia 5 de dezembro. Diziam então que vamos ficar com mais 2 temas que vão fechar, por assim dizer, esta edição, e lembrando então que amanhã estaremos de volta às 10 e não ao meio-dia e meia como hoje. E eu, por lá, se não ia dizer quais eram as músicas que iam fechar esta edição. Eu sou assim, cá está, é por estas e por outras que são necessárias umas presenças que me vão aqui guiando e não deixando que me vá esquecendo daquilo que tenho para fazer. Já se fortaleceu todo e tudo aqui. Ora bem, diziam então que vamos ficar com os Resistência e o tema Liberdade, e logo depois a música de António Variações, chama-se A Canção do Engate. Ah, pois é, A Canção do Engate. São as próximas quatro que vamos ouvir, e últimas, nesta edição do nosso Antena Web Show. Agora às quatro, há Mundo Sertanejo. Até amanhã! Por mais

estás livre, eu estou livre. É uma noite para passar. Por que não?